Sozinho, a morte é meu destino. Sem reação, que porra, sem coordenação. Motora, vem que me avisaram, saia fora dessa vida louca. Não dá mais tempo, o relógio pra mim já parou. Veja agora como estou, praticamente morto. Sinto minha vista escurecer, meu coração parando. Meu final se aproximando, muita gente me olhando. Sinceramente, é difícil acreditar. Meu corpo não se mexe, eu quero sair deste lugar. Voltar pra casa, rever minha família. Viver de forma honesta, era tudo que eu queria. Me diz aí quem não se sente revoltado. Quem tem que disputar do seu almoço com os ratos. Você que é pai, tá ligado quanto dói. Ver seus moleques vasculhando o lixo dos boys. Na esperança de encontrar comida. Na intenção de preencher o vazio que habita na barriga. O que foi feito está feito, não tem regresso. Ao Senhor, meu Deus, eu peço. Não me deixe aqui neste inferno. Desigualdade, miséria e ambição. Transformar o sangue bom num criminoso sem opção. Atira, filho da puta, atira, atira. Vieram pra arregaçar, cheios de ódio e maneiro. Atira, filho da puta, atira, atira. Invadindo seu barraco é a polícia. Atira, filho da puta, atira, atira. Exterminar os humildes é o que o sistema te ensina. Atira, filho da puta, atira, atira. Quanto mais que nós matamos, mais nossa raça procria. Plano bolado, tudo combinado. O assalto no mercado visava render os trocados. Não era muito, mas já dava pra aliviar a dor de ver o meu pivete de fome chorar. No momento da fuga, enquadrado por várias viaturas. Que loucura, a IPM se segura. Daí pra frente eu não me lembro de mais nada. A não ser do meu corpo batendo fortemente na calçada. Eu não entendo por que atirar em mim. Nem sequer reagir, eu não era tão ruim assim. Os meus lamentos de nada adiantam. O sangue na garganta elimina minhas esperanças de voltar a ser um cidadão de bem. Aqui se faz, aqui se paga. Quem dá tiros leva tiros também. Me sinto fraco, alguém desprotegido. Agora eu vejo o que o sistema fez comigo. Estado de choque, verdade, tempo, contar com uma sorte. Os granos se comovem, acompanham com prazer minha morte. Lágrimas descem, imagens aparecem. A fé me fortalece, enquanto as roupas umedecem. Eu tenho uma certa dificuldade para respirar. Socorro, nem pensar, vou morrer neste lugar. Como um cachorro por um carro atropelado. Assassinos desgraçados com minha vida não se importaram. E me deixaram ali sangrando como um animal enfermo. Pela segunda vez. Deus está de olho em você, parceiro. Atira, filho da puta, atira, atira. Vieram pra arregaçar, cheios de ódio e maneiro. Atira, filho da puta, atira, atira. Estão invadindo seu barraco, é a polícia. Atira, filho da puta, atira, atira. Exterminar os humildes é o que o sistema te ensina. Atira, filho da puta, atira, atira. Quanto mais que nós matamos, mais nossa raça profia. Eu nem sequer consigo fazer o sinal da cruz. Em meio aos delírios eu avisto uma luz. Será Jesus vindo pra me salvar? O IML com os médicos pra fazer autópsia. Seguraram minha mão, limparam o sangue do meu rosto. No tom de voz, no desgosto de ter o esposo morto. Diga que não vai me deixar, pelo amor de Deus. Até agora essa mulher não compreendeu. O cérebro no chão já diz tudo. Que meu parceiro de assalto é só mais um defunto. Que tudo deu em nada, resumiu-se na desgraça. Às vezes o desespero é nossa pior arma. Atira, filho da puta, atira. Exterminar os humildes é que o sistema te ensina. Se ao menos soubessem o porquê que estamos na vida do crime, talvez não teriam atirado, matado mais uma vez em centenas. O elo família foi quebrado, bebo esgotado, tá tudo acabado. Nada a fazer, a não ser pedir pra Deus pra que perdoe a minha, você. De pouco em pouco, a alma vai deixando o corpo, não tem mais volta, já estou morto. Conseguiram chegar no meu limite, nem mesmo super-herói a tantos tiros existe. Atira, filho da puta, atira, atira. Vieram pra arregaçar, cheio de onde mais. Atira, filho da puta, atira, atira. Estão invadindo seu barraco pela polícia. Atira, filho da puta, atira, atira. Te exterminar os humildes é o que o sistema te ensina. Atira, filho da puta, atira, atira. Quanto mais que nós matamos, nossa raça profia. Atira, filho da puta, atira, atira. Atira, filho da puta, atira, atira. Atira, filho da puta, atira, atira. Atira, atira, atira. Atira, filho da puta, atira, atira.